yeah. Tô de McQueen, quer que eu vá buscar? E você tá com quem? Sua amiga acabou de ligar. Quer sentar, quer pinto teia. Tá jogando seu popô, vem de costa, tira a saia. Acho muito gostoso, ver todas elas peladas. Bato no rio, chama essas cadelas de anel. Oh, oh, oh, oh. E tá no cio, abre a xereca no céu. Cinco estrelas, bitch, tá quentiva, se você quer com quem? Sabe que tem tudo no meu corpo, quem? Tô contando pelo canto, tô ganhando, tô gastando muito mais do que você já fez. Acelera, poste pra Panamera, de segunda a segunda-feira. Aqui ninguém fica de bobeira. Sabe que trepa. Pega o papo, sobe o rabo, joga a bunda em mim. Tô lombrado pra caralho, eu nunca tô mirim. Toma bala, o quadrado, inimigo do fim. Acendo o baseado, esconde esse copo e vim. Jogo Renesse no copo da B. Jogo só leitinho na chota da B. Ela pede um sorvete pra mim. Quer do quente, outro gelatinho. Salve pra mina de toda quebrada. Sabe para tarada que senta na vara. Não liga pra nada, no pai se acaba. Travada de lance, travada de ofão. O metro não me pega. Eu tô na brisa do cedo, tô muito louco de lavar. E sorte que eu não bebo, saio da blitz sem cartão. Não sou boy, eu sou maloqueiro. E você vai me desculpar, eu não sei onde tá o documento. Ô senhor, por favor, eu não sei onde tá o documento. Eu caço MC, só vim buscar a mina aqui na esquina aqui, ó. Tô de McQueen, quer que eu vá buscar? E você tá com quem? Sua amiga acabou de ligar. Quer sentar, quer pinto teia. Tá jogando seu popô, vem de costa, tira a saia. Acho muito gostoso, ver todas elas peladas. Desce o rabo, sobe o rabo, joga a bunda em mim. Tô lombrado pra caralho, eu nunca tô mirim. Toma bala, o quadrado, inimigo do fim. Acendo o baseado, esconde esse copo e vim. Jogo Renesse no copo da B. Jogo só leitinho na chota da B. Ela pede entorpecente pra mim. Quer do quente, outro gelatinho. Jogo Renesse no copo da B. Jogo só leitinho na chota da B. Ela pede entorpecente pra mim. Quer do quente, outro gelatinho.